vamos lá então começar o 40º episódio do Download News. Uhul! Beleza? É, 40, diria, né? Com corpinho de 36. Olha só, cara, se a gente quiser trapacear, nós estamos chegando perto do nosso 100º podcast, cara. Olha aí. Não, com certeza, cara. Não, trapacear nada. Já passamos o AnimeCast, já passamos todo mundo, cara. Cheat code. Estamos aqui hoje com menos gente que normal, né? Tô aqui com o Fernando, o Diego e o Vivaco, né? O nosso mais novo colaborador aí, editor do Download News. O Fred não pôde comparecer hoje pro News, mas ele estará conosco no Gamer Dome. Vamos começar aqui com os lançamentos dessa semana, né? De 19 de julho. Temos dois RPGs pra Wii. Little King's Story, um RPG da Marvelous. E pra WiiWare, cara, o Final Fantasy Crystal Chronicles My Life as a Dark Lord. Onde, pela primeira vez na série Crystal Chronicles, ao invés de controlar um rei, você vai controlar um Dark Lord. É, esse daí tá mais pra um The Sims dentro do universo do Final Fantasy Crystal Chronicles, que já não é o universo convencional de Final Fantasy. Mas esse Little King Story, ele também tá com uma nota relativamente boa, né? Pois é, cara. Recebeu 8.5 na GameSpot. É um RPG que parece bem, bem interessante, cara, sinceramente. Outra coisa interessante aí, totalmente multiplataforma, tá saindo 360, Wii, PS2 e PS3, um track pack pro Rock Band de músicas country. Olha aí, que interessante. Olha, músicas country no Rock Band. Incluindo músicas do Kenny Rogers, cara. Kenny Rogers é um daqueles carinhas que cantava We Are The World, sabe? O barbudo, barba branca. Ok, você não sabe quem é ele. Mas tudo bem. Pra Xbox 360 e PS3, a versão completa, né, do Watchmen The End Is Nigh, que é o joguinho, né, baseado não diretamente no filme do Watchmen, mas como um complemento pro filme, né, que agora tá saindo pela primeira vez em versão física, né, de disco. Antes ele tinha saído só como conteúdo baixável, agora ele tá saindo pro 360 e pro PS3 em disco mesmo. Chegaram a jogar esse jogo? É um beat'em up, né, cara, bem o estilo do nosso penúltimo cast, é até divertido. Então, o lançamento mais importante da semana, acho não, né? Com certeza o lançamento mais importante dessa semana, o novo King of Fighters, finalmente, King of Fighters 12, né? Puta que pariu! Cara, olha só, se você tem live, me adiciona, cara, tô doido pra jogar esse jogo, sério mesmo, cara. Eu vou estar lá. Cara, apesar de que, né, não vai ter a Mai, então já corta pela metade. Como assim? Cara, se você tem live, nem adianta me adicionar, cara, não vou jogar, não tem a Mai. Mas olha aí, saindo pro 360 e pro PS3, né, é um capítulo realmente novo, assim, e novo, entenda, realmente, totalmente 100% novo, porque, sei lá, cara, é o primeiro em muito tempo que vai realmente trazer visual completamente diferente pra um King of Fighters em 2D, né. Se você olha o 98, 99, 2000, você vê que eles usaram sempre os mesmos spikes, sempre, né. É, você vê alguns personagens que eles dão uma melhoradinha pro sprite do King do 98 pro 99, 2000 aí pra frente, melhorou e tal. Alguns deram uma melhoradinha, mas você vê que é tudo reciclado, sabe? Esse é um reboot gráfico e também na jogabilidade, né? Que eles estão prometendo aí fazer uma diferenciação legal entre os personagens. Com aquele exemplo clássico, né, que a gente vem falando na Load News, aí, que é o Ralph, que tá totalmente bombado, né? É. A dificuldade dele tá muito mais pesada, sabe? Vamos ver o que vai ficar aí. É, acho que é só isso essa semana. Vamos então para as nossas notícias da semana. Então, semana passada, mais um game entrou pro seleto grupo de jogos a alcançar 40-40 na Famitsu. É verdade. Celebridade, celebridade. Tá pegando todos. Adivinha? Dragon Quest IX. O queridinho do Japão, né, cara? Ah, é. O RPG mais famoso no Japão, né? Então, quem acha que é Final Fantasy, cara, nem sonhando. É Dragon Quest. Dragon Quest. Ocupando o seu honroso lugar ao lado de Nintendogs. Porra, Nintendogs é foda, hein? Isso é um recorde, porque até o momento o único console que tinha recebido dois jogos 40-40 na Famitsu tinha sido o Wii, que foi com o Smash Bros. Brawl e com aquele jogo lá, aquele point and click com pessoas, né? É. E agora o DS também alcançou essa marca com o Nintendogs e com o Dragon Quest 9. Então, olha só, cara, a Nintendo nessa geração aí fazendo história, né? Sei lá, né, velho? A Famitsu, ela tem essa fama aí de poucos jogos, mas daqui a pouco acaba, né, velho? Todo ano tá vindo pelo menos uns 3 jogos pra lista de 40-40, né? Nós no Download, a gente só deu 10 pra um jogo até hoje. O Braid, né? O resto, não. A gente não então, fez tantos reviews assim, né? Nosso meio de avaliar jogos é muito mais gente do que da Famitsu. É verdade. Toma essa, Famitsu. É, toma essa. Mas olha só, falando sobre o jogo, ele vendeu 2,3 milhões de unidades só na primeira semana. Não, e vendeu DS também, né, cara? O que é quase impossível no Japão, cara. O pessoal tá tendo que, sabe, joga DS fora pra comprar novo, né? Pois é. Eu acho que ele, pra cada jogo que eles vão comprar esse compra o DS junto, né? Porque ele não tira o cartucho, ele não deixa o cartucho. Ele tem um DS pra cada cartucho, né? É, o DS é um porta-cartucho. Exato, é o lugar de guardarem o cartucho. E aí, o jogo ele vai trazer umas novidades legais, tipo, acho que pra RPG no DS é coisa nova. Por exemplo, missões adicionais de download, tipo, quests extras. Isso provavelmente só no DSi, né? Vão ser quests extras que vão ser lançados durante o ano inteiro, uma por semana. Olha aí, cara, maneiro. Legal. Ou seja, podemos esperar a quest do Natal, quest da Páscoa. Sendo que o jogo ele já tem 120 quests já nele mesmo, mais cerca de 50, né? Já que o ano geralmente tem média de 50 por semana. Então, próxima notícia aqui, então. Claro, foi até a gente anunciou semana passada que saiu o remake, né, de Secret of Monkey Island, o nosso jogo queridinho, né, isso da LucasArts. Do coração, do coração. Melhor point click do mundo, né? Perdendo só para o 3 da mesma série. Ficou aquela coisa, um remake, todo mundo da geração mais passada já tinha jogado, já sabia como é que era, e aí ficou aquela coisa, né, o que esperado de um remake? Será que ele vai vender tanto? Será que ele vai fazer tanto sucesso, né, quanto os jogos anteriores? E, cara, por incrível que pareça, ele vendeu muito bem pela Steam. Ele chegou ao topo do top 10 de vendas da Steam da semana passada. Olha aí, cara. Que orgulho, né, velho? Cara, ele lançou dia 15. Dia 15 foi numa quarta-feira. Já foi, tipo, no meio da semana e ele conseguiu chegar ao topo, cara. Ele passou. Essa é uma notícia excelente, principalmente para os fãs do gênero, né? Que era um gênero que parecia que tava completamente morto. Agora a gente tá vendo aí várias iniciativas de reviver esse gênero de adventure, né? Num novo formato, né? Esse formato de episódios que parece que tá dando muito certo. E é muito legal também que eles estão revivendo a série, né, cara? A série Monkey Island. Eles estão colocando um up nela que com certeza isso quer dizer que eles estão querendo investir mais e provavelmente vai ter o próximo Monkey Island da própria LucasArts. Pois é, o que seria o mais foda do mundo, né? Mas o que é legal nisso é que agora, né, cara, não tem desculpa, cara. Se você não jogou o primeiro Monkey Island porque tava um jogo visualmente ultrapassado, que você não consegue jogar point click só de texto, aí, ó, gráfico, HD, voz, tá lindo tudo, mesmo. Tudo muito foda. Não é essa, né? E sabe qual que é mais foda, cara? Ele tá apenas por $10, cara. $10. Um dos melhores adventures do mundo. E claro, tem aquela mecânica, aquela funcionalidade muito legal que em qualquer momento do jogo você pode voltar, né, pros gráficos antigos. E é muito legal você ver aquela transformação, você ver que eles realmente pegaram os gráficos, o jogo original e retesearam por cima, cara. Ficou muito perfeito. Full Throttle! Um grito perigoso. Eles escutam, não escutam? Escutam, querendo Full Throttle. Próxima notícia aí. Shane Kim, o vice-presidente corporativo da Microsoft, disse ao site Kikizo que o portátil da Microsoft é só questão de tempo. Não é um estagiário, cara. É estagiário do presidente, porque ele é o vice-presidente. A pergunta que tá na mente de muitas pessoas é se ele vai usar a placa da NVIDIA do Zune, o software do Zune, ou se vai usar o Windows Mobile, que é uma plataforma que não tem jogo nenhum, que tá estagnada nos 6 pontos alguma coisa e que acha que vai decolar quando sair a versão 7, que vai sincronizar com a do PC. Eu acho que se a Microsoft for esperta, ela vai juntar tudo aí, Zune com Windows Mobile, com foco em games, assim, sabe? É, o Shane também reiterou que o Bill Gates disse que o Project Natal tem que estar em todos os lugares. Então a gente não sabe, digamos, que você levanta o aparelhinho diante do Natal, ele pega tudo que tem lá dentro, ninguém sabe. É, isso aí, o que o Bill Gates disse, pode ser interpretado, inclusive, que talvez tenhamos Project Natal em PCs, né, cara, em tudo. A ideia que ele passou nessa entrevista aí, quando ele disse isso, é que ele quer realmente que o Project Natal vá bem além de somente o Xbox, né. Uhum. Reconhecimento de dispositivos, você levantar seu gamezinho ali, ele já passar os saves, fazer um update no seu gamer score. Pô, fantástico. Legal mesmo. Falando ainda da Microsoft, né, ela tá prometendo um anúncio emocionante de um novo projeto na Comic Con, que começa dia 23 de julho, e o que a gente pode esperar desse novo anúncio, né, cara? Porque eles falaram de todas as equipes que estão trabalhando mais junto na Microsoft na E3, que é a Band, né, a Valve, a Remedy e a Epic, né, Epic Games, mas não falaram nada da Rare, né, velho, que é uma empresa que a Microsoft comprou só pra tirar da Nintendo, né, cara, porque não sou muito muita coisa. E agora deixou nas mãos do Moliné, né, que tá o diretor da Europa. Tu leva a crer que esse novo projeto seja realmente algo da Rare, né, o que seria muito bom. Ah, cara, eu tô com saudade da Rare, isso é mesmo. E outra coisa, o que leva mais ainda a crer isso é que o Gavin Price, no site da Rare, se não me engano, tá lá dizendo que ele está trabalhando num projeto novo que ainda não foi anunciado. Então, e esse cara, o Gavin Price, ele trabalhou recentemente no Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, então provavelmente não é outro jogo da série Banjo-Kazooie, né? Eu acho que a gente pode torcer aí ou por um novo Perfect Dark, ou talvez por um novo Camel, ou sonhando muito alto ainda, um Killer Instinct novo. Nossa. Jet Force Gemini, ou ainda sonhando mais alto ainda, cara. Quem sabe, né? Uma versão HD de GoldenEye, de Donkey Kong. Se bem Donkey Kong não dá, né? É, nunca. Donkey Kong não rola, né? Ou um Conker, né, cara? Um Conker, né? Um Conker novo. Mas eu tinha lido um tempo atrás que parecia que a própria Rare estava bem ligada com o projeto de Natal, né? Até não sei se estava trabalhando com o Moliné ou talvez só sendo, né? Não sei. Mas pelo que eu estava sabendo, eles não estavam lançando nada novo porque eles estavam bem ocupados com o projeto de Natal. Lembrando que o projeto de Natal foi mostrado na E3 e Comic Con é lugar de mostrar coisa. Foi aonde o hype do filme do Homem de Ferro foi lá pra cima. Então se eles quiserem impressionar com o Project Natal, a hora é agora. Então, a Sony ela anunciou um aparelho de reconhecimento facial pro console dela semana. E, cara, bizarro. Ele detecta pelo rosto a idade, detalhes do rosto, né? Nariz, olho, orelhas. E até mesmo se você tá sorrindo. Caraca. A Sony, ela tinha alguma coisa assim nas câmeras dela já, né, cara? Nas câmeras, na Cybershot. É, tem a tecnologia Smiley. Ele vai funcionar junto com o Motion Controller da Sony, né? Que foi apresentado na E3. Captando movimentos no eixo XYZ, ou seja, nas três dimensões, né? Largura, altura e profundidade. Um dos desenvolvedores, o Hirani, ele disse que caso alguma empresa queira trabalhar com o PlayStation Eye, né? É só entrar em contato com ele, porque ele tem muitas bibliotecas para desenvolvimento já preparadas e que ninguém tem que desenvolver nada, nenhuma tecnologia para ela. Eu torço pelo biboquê da Sony. Cara, velho, eu espero que eles mudem bastante a aparência daquilo, porque dói, né, velho? Mas enfim. Microfone da Cher. Então, próxima notícia aqui, né? Tivemos a final do Evo Championship, né? O campeonato do Evo. O que é o Evo Championship? Evo Championship é o campeonato de jogos de luta, né? É um dos maiores campeonatos de jogos de luta do mundo, né? Tem tudo lá. Tem desde Soul Calibur, a BlazBlue, a Street Fighter HD Remix, a Street Fighter 4, a... E ontem teve, então, a final, né? Do Exato. Street Fighter 4. Tivemos o Daigo, né, Fernando? Isso, tivemos, então, a final, né? Aquela final clássica, cara. Tudo Street Fighter Daigo contra o Justin, né? E foi muito maneiro, cara. Porque, assim, o Daigo, ele ganhou o campeonato de Street Fighter da GameStop, né? Por isso, ele já entrou no campeonato da EVO 2009 com algumas lutas já ganhas. Ele já entrou na semifinal, parece. Então, ele chegou lá no segundo dia, derrotou os adversários dele. No terceiro dia, ele derrotou outros dois adversários, entre eles o Justin. Mandou o Justin pra chave dos perdedores. Ele foi e derrotou o Sanford. E aí, o Justin, na chave dos perdedores, ele venceu todo mundo. E no fim das contas, foi Justin contra Daigo de novo na final, cara. Foi muito foda. E o melhor de tudo, cara, tava tudo sem transmissão. Transmitido ao vivo. Como o Justin tava na chave dos perdedores, o Daigo precisava só ganhar dele numa rodada de três lutas de dois rounds de casa. Só que assim, se ele perdesse as rodadas de três lutas, como o Justin tava na chave dos perdedores, teria outra, entendeu? O Daigo não perderia imediatamente. E foi isso que aconteceu, cara. Foi muito bom. O Justin começou jogando com o Abel, o Daigo deu um couro nele, e aí, velho, ele pegou pra surpresa. O Daigo corriu sempre. O Justin, ele pegou pra surpresa de todos o Balrog. E foi muito surpreendente porque ele tava jogando com o Rufus. O campeonato inteiro, contra todos os outros adversários, ele tava pegando o Rufus. E tava unando, sabe? Tava jogando muito bem com o Rufus. E ele pegou o Balrog e, cara, foi um couro no início. Ele tava dando um couro no Daigo, velho. E eu pensei, nossa, cara, o Daigo vai perder. Ali parecia que ia mudar tudo, cara. Parecia que ia revirar a volta, porque ele tava mandando muito bem com o Balrog. Balrog, a gente fala o boxeador, né? Foi muito foda, porque assim, parecia realmente que o Daigo não esperava que ele fosse pegar o Balrog, sabe? Parecia que o Daigo tinha se preparado pra qualquer outro personagem, menos o Balrog, cara. Balrog chuta bundas. Não, soca bundas. E foi impressionante porque esses personagens que seguram pra trás geralmente são personagens mais defensivos, né, cara? E o Justin tava super na ofensiva, cara. Não deixava. E foi muito impressionante porque ele ganhou essa rodada de 3. Tava até bem equilibrado, assim, pra se for pensar que, na verdade, é o Justin contra o Daigo. E o Justin nunca ganhou do Daigo. O Justin, ele é americano, né? Ele é americano. Eu achei foda ele ter colocado lá aquela skin do Balrog, que é aquele, tipo, boxeador, né? Com a bandeira dos Estados Unidos, com né? Com a capinha, o... né? A impressão que eu tive, velho, é que o Daigo, ele aprendeu a jogar contra o Balrog do Justin ali, velho. Porque ele começou apanhando. Na hora. E foi aos poucos tomando controle da situação. Pô. Cara, foi sensacional, velho. Foi uma virada foda. Quer dizer que o Daigo não tem curva de aprendizado, ele tem atalho de aprendizado. Exatamente. O Justin jogou muito bem, eles foram pra última luta possível, sabe? Eles foram estendendo a luta até o último round de todos, assim. E aí o Daigo venceu, velho. Foi muito emocionante, cara. Meu coração tava na boca, cara. Foi muito foda. O link vai estar aí no post. Muito. Outra coisa interessante é que o Daigo, ele também tava jogando no campeonato do Street Fighter HD Remix, mas ele perdeu logo na primeira luta. Ele tava jogando com o Gaio. Isso aí, eu nunca vi o Daigo jogando com o Gaio. Ele tá brincando, né? Tava só zoando, né? Tava lá só for the lows. Ok, vamos falar agora de algo que eu tenho muita paixão e muito medo. O Morph de Star Wars. Olha aí. Saiu um vídeo do gameplay do Star Wars The Old Republic e parece que a força está meio fraca com essa demonstração. Só pra relembrar, né, esse RPG vai ser meio que a sequência do Knights of the Old Republic 2, né, vai continuar a história de onde ela parou e tal, só que no universo aberto de um MMO, né? Só pra relembrar, se você viu o E3, você simplesmente teve um orgasmo quando viu o trailer, porque o trailer tava muito foda, muito lindo. É, depois daquela CG, é como se você oferecer a um chocolate, depois de fazer um tour da fábrica da Nestlé, um cacho de uvas. Sabe? É mais ou menos isso que os gráficos estão me passando. Eu sou fã de Star Wars, aquela CG é uma das melhores coisas que eu já vi de Star Wars na minha vida. Verdade. Melhor do que todos os 3 filmes da nova trilogia juntos. No post vai ter o link aí. Tem uma hora que um Sith roda um sabre de luz vermelho e tem 4 quadros de animação. Eu não tô brincando. É o meio-dia, às 3 da tarde, 6 horas. Óbvio. Sei lá, pra mim o que assusta é que os gráficos não chegam assim nem aos pés de Mass Effect, né? Que também é outro RPG da BioWare, claro, uhum. Né? Estamos falando de um MMO que vai ter uma escala absurdamente maior, vai ter, sabe, em teoria, milhares e milhares de players na tela e tal. Não se pode comparar. Tem que levar em consideração a transferência de dados, né, cara? É, não. O que incomoda é que nessa CG que tem aí no post, na verdade não é CG, é que já mostra seres superiores. Um é um comandante da guarda, um é um droid e um é um Sith. Então eles já são alto níveis e eles parecem genéricos. Então você pensa, quando você chegar ao top de um personagem, ele vai parecer com um feirante de RPG. O que me deixou meio decepcionado mesmo, assim, nesse vídeo, foi que, assim, eles estão fazendo o maior alarde desse RPG até o momento, é que ele vai ter voz, né, em tudo. Tudo vai ser dublado, os NPCs vão ser todos dublados, todos os diálogos, não vai ter diálogo só por texto, mas os personagens estão completamente sem expressões faciais, sabe? Estão abrindo a boca, piscando o olho, assim, uma coisa que parece coisa de 3, 4 anos atrás, sabe? Não, é muito engraçado porque tem uma parte ali do gameplay que você tá lutando contra um guarda da república, né? Você tá no meio da luta, né? Enfiando o sabre de luz na cabeça dele, ele fala, não, pare, você está infringindo a lei. Tipo, mó sem emoção, sem expressão, sem nada, sabe? Tipo, caralho, você tá no meio de uma luta, como é que você vai falar assim, calmamente? Uma coisa que eu achei legal é que a nave que eles estão em boa parte desse vídeo, eu tenho quase absoluta certeza que é a nave que você vai no final do primeiro jogo, do Knights of the Old Republic 1, onde você enfrenta o Darth Malak. Então, cara, pra fechar, uma notícia animadora, né, sobre o que vem pela frente aí nos games, uma notícia sobre o novo projeto do Jonathan Blow, cara, o criador, o grande, genial criador de Braid, né, desenvolvedor indie, né. É, se você não sabe o que é Braid, você deveria ouvir o nosso cast número 45, olha aí. No próprio cast a gente falou que o Jonathan Blow provavelmente estava trabalhando já num RPG 2D, que seria o seu próximo projeto, mas que ele já tinha em mente que ele poderia mudar de projeto em pouco tempo, porque o Jonathan Blow, ele trabalha da seguinte maneira: ele tem uma ideia e ele põe essa ideia em prática pra ver se funciona. Se tiver boa, se estiver funcionando corretamente, ele põe o projeto pra frente. Se não, ele abandona e parte pra próxima. E aí, talvez, desenvolvendo essa próxima, ele tem algum insight que faça ele ver que a ideia anterior dele pode funcionar de outra maneira. Então ele trabalha pulando de projeto em projeto pra ver o que é melhor pra ele fazer no momento. E parece que agora ele se fixou num projeto. Ou seja, ele é o doido do cacete. Doido, maluco do caralho. Ele publicou algumas ofertas de emprego. Ele tá buscando artistas para o seu novo projeto que, nessas palavras dele, é um jogo de puzzle barra exploração filosófico, calmo, silencioso, assim, que está sendo feito por razões além de puro lucro, né? A gente não sabe ainda se vai ser um outro jogo no tipo de Braid, que vai ser baixado, que vai ser um jogo mais curto, se vai ser um jogo em 2D, se vai ser um jogo em 3D com um orçamento maior, porque agora ele poderia, né, fazer um jogo com um orçamento maior, ele não vai ter que vender a vida dele inteira pra juntar dinheiro e tal. Ele deve estar milionário com Braid, né? Ele poderia fazer, mas vamos ver, né, se ele vai se manter as suas raízes independentes aí, ou se ele vai sair com alguma coisa realmente maior, em maior escala. Mas em Jonathan Blow nós confiamos, né? Eu torço pra que seja algo de DS, pra que ele nunca mais precise botar anúncio, pra ele abrir a mega empresa dele e a gente ficar colhendo dois jogos dele por ano. É isso aí. E se você, né, acha que você é um artista talentoso, quem sabe, né, velho? Um brasileiro no novo projeto de Jonathan Blow. Braid 2, The Amakusa Revenge. Se você for um brasileiro que for para o projeto, né, quem sabe, não se esqueça, cara, de colocar vários abicons no fundo, assim, e sabe, coloca um frame, assim, piscando enterdownload.com.br, entendeu? Então nossas notícias ficam por aqui, cara. Se vocês quiserem mais download, se vocês quiserem ouvir mais das nossas vozes irritantes, você pode checar nossa participação no fantástico Nerd Drops, terceiro episódio do Nerd Drops. A gente tá lá, eu e o Rick, falando sobre notícias, né, do mundo nerd, sobre filmes, games, tecnologia e assuntos whatever, de modo geral. Ficou muito legal. Confira a gente lá, né? Fiquem aí com o Gamer Dome. Fiquem então aí com o nosso Gamer Dome, né? A batalha aí, o Vivaco continuará conosco, né? Para batalhar contra um adversário misterioso, quem será? Here comes a new challenger. E é hora de mais um Gamer Dome, The Clash of the Joystick Wielders. Let's get it on! Além dos nossos hosts, eu, Rick, Fernando, temos o nosso disseminador de discórdia, Fred. Eu que hoje estou tomando café e vou ficar à distância, admirando a luta. E para a batalha de hoje teremos Carlos Eduardo Vivacqua, o nosso novo editor do Download News. Alô, sou eu aqui, desse lado aqui. Peraí, ô Vivacqua, não vai fazer nenhuma provocação não, nada do tipo? Com o Luiz Paulo? É, óbvio. Luiz Paulo, você vai perder, sinto muito. É isso. Não há nada que você possa fazer quanto a isso, né? Porque eu sou o editor do Download News. Não há vitória para a vossa senhoria. É verdade. Não, tudo bem. Eu sou humilde. Se o Vivacqua realmente vencer, podem desconfiar de marmelada aí, tá bom? Contra ele, teremos hoje nosso ouvinte, Luiz Paulo. E aí, beleza? Se tiver marmelada, vou spamar no post do Download News Ronaldo 155 vezes. Olha só, o Luiz Paulo, ele está participando porque ele foi o primeiro a responder nossa pergunta, né? Que nós fizemos uma pergunta relâmpago no chat do Download. Um pop quiz. Veja só, é importante vocês frequentarem o chat do Download, se vocês quiserem participar. Olha só, nós podemos chamar pessoas a partir dele. Porque, na verdade, nós tínhamos um outro convidado no lugar do Luiz Paulo, só que como esse convidado não compareceu, nós tivemos que, né, dar um jeito na nossa vida. E como faz para participar do chat do Download? Nessa específica ocasião, deixaremos no link do post, então, já que foi requisitado pelo nosso amigo Vivacqua, o link pra você adicionar no MSN e adicionar o chat do Download, né? Geralmente sempre tem alguém lá conversando sobre algum assunto aleatório. Nós aparecemos lá de vez em quando pra sacanear todo mundo e mudar o nick das pessoas. Aham, claro. Grupo 44756 @grupsim.com. Olha só, rapaz! Então, cara, vamos começar o nosso Gamer Dome. Mas primeiro, né, a disputa que decide de rumo do campeonato. É. Cara, a disputa mais importante, né, vocês sabem, para o ímpar. Não, eu escolho par. Par, já vou avisando, eu sou par. Beleza, eu vivo a capar. Par é todo número somado dividido por 2, tem resto 0. Olha só, interessante. Nossa. O Vivacqua mandou 2, o Luiz Paulo mandou 9, logo o Luiz Paulo é o vencedor, ele será o primeiro. O Luiz Paulo ser vencedor agora, pode ser que ele acabou com todas as suas chances de vencer Jimmy Dome, né? Não significa exatamente que ele se deu bem, né? É, mas é claro que se o outro fala, nossa, se essa pergunta tivesse caído pra mim, eu tinha acertado, né? É. Mas enfim, vamos lá então. Fase 1 Game Quiz. A primeira fase é um quiz tradicional. Cada participante vai responder a 3 perguntas com dificuldade crescente sobre o mundo dos games. Além das 4 alternativas, os concorrentes poderão utilizar 2 itens. Chamar o Kratos, que cortará 2 perguntas incorretas, e o Warp Zone, que substituirá a pergunta atual por outra que poderá ser de igual, maior ou menor dificuldade. Primeira fase, 3 perguntas para cada um. A primeira pergunta pro Luiz Paulo, então. Luiz Paulo... Qual é o nome do robô que ajuda Ratchet na famosa série da Insomniac para a plataforma da Sony? Alternativa A, Steel. Alternativa B, Crack. Alternativa C, Ironbot. Ou alternativa D, Clank. Tempo. Eu nunca joguei esse jogo, mas eu sei que é Clank o nome dele. A última. E a resposta está correta, muito bem. Cara, essa aí também. Se essa pergunta tivesse vindo para mim, eu tinha acertado. Cara, isso aí. É, vale quantos pontos, André? A primeira pergunta vale 10 pontos. Então o Luiz Paulo já abre 10 pontos aí. Aí, Vivaco, tá com medo, Vivaco? Pois que eu não jogo, eu já pegou de Metal Gear, tô fudido. Vem, qual a cor da cueca do Solid Snake? Mentira, vamos lá. Então, a primeira pergunta para o Vivaco. Vivaco, qual a cidade inicial no jogo Pokémon Red para Game Boy? Letra A, Filter. Letra B, Pallet. Letra C, Emilion. Ou letra D, New Bark Town? É a cidade de Pallet. E a resposta está... Exata! Aê! Olha só, esses dois prometem, né, cara? Ao contrário do nosso, de todos os nossos últimos... Os do West Ketchum, da cidade de Pallet. Ninguém até hoje acertou as 2 primeiras perguntas, né, que teoricamente seriam fáceis. É muita coisa isso já, cara. Fiquem alegres com isso, né? A potencial. Olha só, então nossos combatentes estão empatados. Faz uma pergunta para Luiz Paulo. Luiz Paulo, você é Kyle Vlaros, herdeiro do trono de Tu, e deve derrotar Sarlacc para retomar seu trono. Que jogo é esse? Opção A, Mortal Kombat. Opção B, Black Thorn. Opção C, StarCraft. Opção D, Breath of Fire. Ainda bem que não saiu pra mim. Cara, você é cabuloso. Ele errou. StarCraft. Resposta errada. Errada. A resposta correta é Black Thorn, o jogo da Blizzard também, assim como StarCraft, mas não é StarCraft. Excelente jogo, sim, tipo de passagem. O cara do Black Thorn é o cara que tá de charuto na CG do StarCraft? Ó, a teoria da conspiração, olha hein? Olha aí. Quem sabe, né? A pontuação atual é ainda continua empatado, né? Vamos ver se o... Continua empatado, o Vivaco tem a chance de desempatar agora, né? Vivaco, ó. Quais desses desastres não ocorrem na série SimCity? Alternativa A, invasão alien. Alternativa B, ataque de um Bowser gigante. Alternativa C, ataque de orcs através de um portal. Ou alternativa D, uma tsunami. Ataque de orcs. O Bowser aparece no SimCity do Super Nintendo. Mas está correta. Caraca, hein? Muito bom, velho. Quantos pontos? São 15 pontos. É, Luiz Paulo, não é por nada não, mas o Vivaco parece muito superior no quesito de conhecimento de games, cara. Se fosse você, eu ficaria preocupado com isso. Então, o Vivaco agora abre uma vantagem de 15 pontos com 25 pontos contra 10, né? Então, olha aí o para o ímpar fazendo a diferença. Vamos lá então para a terceira rodada de perguntas, as perguntas mais difíceis, né, pelo menos em teoria. Agora, a terceira pergunta para o Luiz Paulo. O jogo Marvel vs Street Fighter trazia um personagem a mais em suas versões de console, diferente das versões de arcade. Que personagem era esse? Alternativa A, Magneto. Alternativa B, Doctor Doom. Alternativa C, Norimaru. Alternativa D, Kami. Tempo. Norimaru? Olha só. Isso é uma resposta? Não, eu não conheço esse cara. Olha o tempo. Magneto. E a resposta está errada. Era exatamente isso. Eu não ouvi nada, mas eu vou responder, hein? É o Norimaru. Ah, Norimaru. Puta que pariu, não acredito. É o Norimaru. Era o tiozinho lá que jogava livro. Cara, ele era muito legal. Era o mais difícil de zerar que tinha. Fazer uma dupla dele com o Dan era ótimo. Ele era pelão pra cacete. Ó, perfeito. Terceira e última pergunta para o Vivacqua. Qual dessas criaturas você não se transforma em Altered Beast, a versão do arcade? Opção A, leão. Opção B, lobo. Opção C, dragão. Opção D, tigre. Tempo. Leão. E a resposta está exata. Muito bom. Olha só, cara. O Vivacqua tá dando um banho. O Ronaldo vai atacar, hein? Cara, olha, eu estou de prova que isso não é edição, isso está acontecendo ao vivo aqui, tá bom? Pela primeira vez no GamerDome, alguém acertou todas as perguntas. Gabaritou a primeira fala, cara. E nós estamos falando do Luiz Paulo, é o Vivacqua. Ninguém vai acreditar em mim, vai ver a edição, vai estar o meu nick no post do trio. Que sacanagem, né, cara? E com uma faca do lado. Olha só, como tá a vantagem aí, Fred? Olha só, então vamos lá, cara, mas o jogo ainda não terminou. O Luiz Paulo ainda tem grandes chances de virar esse jogo. Vamos lá pra segunda fase. Fase 2. Qual é o Chitã? Na segunda fase, os participantes terão que descobrir de que game é a música tocada durante o tempo escolhido por eles. 3 segundos valendo 50 pontos, 5 segundos valendo 30 e 10 segundos valendo 20. Se mesmo assim não souber, não se desespere. Caso ainda não tenha chamado o Kratos, você pode pedir uma dica e se nem isso ajudar, poderá ouvir o dobro do tempo pedido, valendo a metade dos pontos. Como você guardou seu Kratos na rodada anterior, você tem direito a uma dica. Então vamos lá. Quanto tempo você pede? Bota 5 aí. 5 segundos então. Luiz Paulo, qual é o chiptune? Puta merda. Só tá fácil, hein, velho? Lembrando que você pode pedir a dica ou o dobro do tempo. Me dá a dica agora. Lembrando que você pode desconectar o computador pelo interruptor também e falar que tem um blackout na sua casa. São todas opções válidas, cara. Essa música é o tema de um programa de TV fictício que existe dentro de um jogo da Capcom. Eita. Meu Deus. Bota o dobro de tempo, então. Time has been added. 10 segundos, então. Luiz Paulo, qual é o chiptune? Mega Man, Fred? Mega Man? Você acha isso fácil, cara? Ah, eu não sei. Dino Crisis. Não. Não, mas é um jogo da Capcom que poderia ter um programa de TV. Dinosaur TV. Cara, se o Rick não tivesse me zoado, eu teria falado Mega Man de verdade. Eu acho que é do Mega Man 9, pelo que eu ouvi no finalzinho, a abertura do Mega Man 9. Olha aí, estaria incorreta, porque é o tema do Steel Samurai, de Phoenix Wright. Vamos lá, Vivacqua, quanto tempo você pede, cara? Cara, eu vou tentar ter colhões, eu quero 3 segundos. 3 segundos? Olha só, caralho, hein, cara, tá humilhando, hein, Luciola? Tá na hora do blackout. Acho que tá começando a chover aqui em casa. Ô, Vivacqua, espere, eu pedi pra você responder antes de você responder, caso você saiba, beleza? Ok. Então tá, 3 segundos, Vivacqua, qual é o chiptune? Nossa, velho, se ele acertar, cara, eu vou pagar pau. Peraí, calma aí. Luiz Paulo, você saberia? Não. Castlevania 2 Simon's Quest. Tá correta! Meu Deus! Eu sou um monstro! Sim, cara! Isso é verdade, velho, acertou isso, mesmo? Isso vai pegar muito mal, cara. O editor, cara, tá... Ronaldo! Caraca, velho! Tá certo mesmo? É, daí ganhou quantos com isso, velho, assim? Ganha a pontuação normal, né? Porque você falou o nome do jogo. É, não, aí é demais. É porque eu vi hoje o vídeo do Angry Video Game Nerd. Ah, não, velho, cara. Eu não sabia, não. Nem joguei esse jogo. Eu vi hoje o vídeo. Caralho, cara. Quantos pontos? Ele é um cara. Ele ganhou, então, 50 pontos. 50 pontos. Meu Deus. Olha só. Totalizando um placar fantástico de... 100 pontos. Confiem na índole do Download. A gente jura por Deus, cara, que não tem marmelada aqui. A gente jura. Jura mesmo. Ou então o Vivacqua roubou nossos arquivos, cara. Ou então o padrão de qualidade pra entrar no Download exige Game of Story. Olha só. O Download só tem Elite. Boa. Luiz Paulo, mas olha só, cara. Se você acertar a terceira rodada sem dicas e vencer o Paint Combat, você ainda tem chance de vencer, cara. Aê, o jogo ainda não acabou. Não desista. Vamos lá, então, pra nossa terceira rodada. Fase 3. Quem é esse Pokémon? Nessa fase, os combatentes vão ter que descobrir o personagem oculto através das dicas. Eles começam com 50 pontos, uma dica grátis e mais 4 dicas à disposição. Cada dica revelada reduz 10 pontos do score final e garante a possibilidade de chutar um nome para tentar adivinhar, sem punições caso a resposta seja incorreta. Luiz Paulo, você escolhe personagem, personalidade ou lugar? Personagem. Personagem, então... Primeira dica, eu sou um personagem meio maluco. Eita, ferro. Ah, nossa, é... Vincent. Não. Segunda dica, faço parte de um time. Não sei, posso uma dica. Tá bem genérico ainda, né? É. Existem rumores de que sou uma mulher. Poison do Street Fighter. Não. É do Final Fight, cara. Quarta dica, então, valendo 20 pontos, utilizo um lança-chamas. Fire do Street Fighter. Está correto. Aê! É, muito bem, garoto. Isso aí. Muito bom. Valeu, você só. Sabia, Fred, quando ele falou que era rumor de ser mulher, você pensou nele? Sim, quando ele falou que era. Quando ele falou que era um personagem meio maluco, eu não fazia ideia. Aí quando ele falou que era rumor de ser mulher, aí falou que era de time, aí eu já era, sabe? Olha só, então o Luiz Paulo pontuou 20, 30 pontos. Correto? Ainda dá pra ganhar, ainda cara. Ainda dá pra empatar. Tudo, cara. Se Vivacqua errar, não pontuar nessa fase, e você vencer o Paint Combat, você empata com ele aí, a gente vê o que a gente faz da vida. Vamos lá então, Vivacqua, você escolhe personalidade ou lugar? Lugar. Primeira dica, gratuita. Fui uma cidade próspera. Tá, eu não vou acertar isso. Raccoon City. Não, você tá errado. Olha, não, mas Raccoon City foi um chute bom, cara. O Vivaco, ele tem a manha, velho. Primeira dica. O estilo arquitetônico que predomina em mim é o Art Nouveau. Eu acho que eu sei. Nossa senhora. Essa dica mais complicou do que ajudou, né, cara? É, Metro City. Ou não. Segunda dica, então. Viciados psicóticos me povoam. Nossa, cara, eu vou ficar tão puto, velho. Eu não vou saber. Liberty City. Não. Terceira dica, então. Sou de difícil acesso. Nossa senhora, agora que lascou pra mim. Deixa eu ver. Sou de difícil acesso. Cara, putz. Alguma cidade underground, desgrama, velho. Raccoon City Underground. Raccoon City Difícil Acesso. Raccoon City Art Nouveau Difícil Acesso. Última dica, então, cara. Valendo 10 pontos. Estou submersa. Raccoon City Submersa. Vivaco não sabe? Não. Então, Fred, pode nos dizer qual é a cidade? É Rapture, de Bioshock. Isso aí, Fred, muito bom, aí, cara. Nossa, velho. On your face, Vivaco. Meus amigos não vão me perdoar, velho. Não vou falar. Divulgar esse download new. Como previsto, o Luiz Paulo está com... 40 pontos. E o Vivaco, que errou, né, esse nosso quiz, está com 100 pontos ainda. 100 pontos. 60 pontos de vantagem. Olha só, o Luiz Paulo, ele tem a chance de empatar com o Paint Combat. Mas caso ele empate, eu ainda voto no Vivago, porque o Vivago fez uma frase de humilhação legal no início, enfim. A quarta rodada vale 60 pontos. Caraca, isso tá parecendo muita marmelada, cara. Como assim, velho? Se empatar, eu sou a favor do cara que venceu para o ímpar, ele ganhar. Eu ganho. Vou desenhar como nunca. Se o Luiz Paulo empatar, a gente vai fazer uma rodada extra de quem é esse Pokémon, com personalidade que faltou, e os dois vão responder ao mesmo tempo. Vamos ver o Paint Combat. Se empatar, a gente pensa. Tô nervoso. Vou te fazer ficar pior ainda. E lembre-se, gente, que não vale só criatividade e talento na hora de desenhar, mas sim também na hora de dar um nome ao arquivo. É verdade. Isso, não. Já, isso já definiu muita coisa por aqui, cara. Então, vamos lá. Fase 4. Vem comba! Na última fase, testaremos a criatividade de nossos participantes num duelo de paint. Eles terão 1 minuto e meio para fazer um desenho com o mouse sobre o tema escolhido. Não sabe desenhar? Não se preocupe, a capacidade de fazer algo que represente o jogo, mesmo que toscamente, e o fator bizarro contam bem mais que a técnica. Ao final, nosso painel de jurados avaliará a melhor obra de arte. O tema é personagem genérico de RPG japonês. Olha só, cara. Valendo. Japonês, cara. Eu não sei, cara. Fernando, agora é que a gente deveria deixar eles nervosos, né? Exatamente. Fred, personagem genérico de RPG japonês. Consegue pensar em quanta coisa tem nisso? É. Não é, cara? Me fala, você é uma piada. Olha só, é assim: é, o pai do Saci mandou ele ir na farmácia num pé e voltar no outro. Ele só foi. Porra, Fred. Essa é boa, cara. Falta apenas um minuto. Olha só, já passou 30 segundos, cara. Mal deu pra fazer piada e já passou 30 segundos. É, cara. Nossa, é incrível isso. Eu diria que foi tão rápido que não deu nem pra perceber, cara. Com certeza, cara. Fred, esse é um tema difícil, viu? É, cara, ao contrário dos outros. É um tema que eu definitivamente falharia horrivelmente, hein? É. Não, assim, eu ia desenhar uma mesa de sinuca, sabe, no lugar dele. Pra lembrar pra Power Ranger, né? Faltam apenas 30 segundos. Nossa, 30 segundos. Cara, 30 segundos eu não consigo nem respirar. Dá pra você fazer nada em 30 segundos. Flex desse. Dá nada, cara. Pra você pensar em 30 segundos, você leva mais de 30 segundos. 10 segundos. Três, dois, um. Acabou, mandem os arquivos. Então, Edito vai rolar. Eu mandei direto pro André, tá errado? Não, não, pode ser também. Ah, beleza. Tem que manda pra trás, cara. Ah, manda aqui também. Ih, cara. O fator título já está fazendo seu diferencial, né? Ai, cara, o fator título tá ótimo, cara. O título do desenho do Vácuo é Não Edito Mais na Load News Depois de Perder, né? Escrito às pressas. E o do Luiz Paulo é Cloud Gay. A propósito, hoje está rolando a parada gay aqui em Belo Horizonte. Seria isso uma referência? Em Brasília também. Expliquem seus desenhos. Bom, falaram um personagem de treino de RPG japonês. Só a primeira coisa que veio na cabeça foi o Cloud com a roupa do Van, Final Fantasy XII também. E olha tipo, só, cara. Olha aí, olha a tática. Você tá vendo, né, Fred? Cabelos brutos, armas gigantes e um biguinho de fora. Um piercing, né? É um bigo. Olha só, eu achava que era um cinto. Eu também achei que era um cinto, cara. Ah, mas eu achei muito boa a estratégia de misturar o Cloud com o Vamp, porque realmente, cara, aquela roupa do Vamp, nossa. Enfim, explica aí então. A minha é o bom e velho personagem genérico, vendedor, e ele vende poção, como tá escrito no cartaz, cabelo lá, anime, e pra você perceber a maior diferença de todas, que é um RPG japonês, é que o cifrão tem um corte só e um arpão indo pra baixo, o que prova que não é nenhuma das nossas moedas. Olha aqui. Olha. Caraca, velho. Caralho. Nossa, cara, esse arpão fez toda a diferença, cara. Essa foi pro... Vai lá, então, Fred, o seu voto, em quem você vota por quê? Eu achei os dois ficaram bem argumentados, a ideia de usar a roupa tosca do Venom, o Cloud também ficou muito boa, e essas franjas rosas, não sei. E a ideia de fazer um vendedor de RPG também ficou muito bom, com o arpão, né, na moeda, que fez o diferencial. Mas, influenciado literalmente pelo título, cara, eu voto no Vivaco. Aê! Ok, um voto para o Vivacqua. Fernando, você vota em quem? Por quê? Os dois desenhos ficaram muito bons, teve ângulos diferentes, né? Um pensou mais no personagem genérico que a gente encontra e outro pensou mais nos clichês que se encontram em todos os personagens, né, de RPG japonês. Mas devido ao tema mesmo, né, eu me prendi mais no personagem do jogo, né? Não o personagem que você comparei, e eu acho que cabelo esquisito, espada gigante e roupas extravagantes são os clichês mais perfeitos para um personagem de RPG é japonês. Verdade. Então eu vou voltar no Luiz Paulo. Olha aí, um voto para o Luiz Paulo. Só um a um. Para variar, o último voto decide, né, cara? Os dois ficaram ótimos. Ficaram muito melhores do que os 10 que a gente costuma receber, né, cara? É verdade. É, cara. Eu posso dizer que o Luiz Paulo, ele se deu um trabalho maior com as cores, né, cara? Ele coloriu um pouco da espada, o cabelo. Ele fez um cabelo de três cores, olha só. Metade do cabelo está com as pontas coloridas em rosa, a outra está com as pontas coloridas em azul. Uma coisa bem fashion, assim, sabe? Tá piscando. Ele tá querendo o seu voto. Não vale isso, Luiz Paulo, não vale. Pô, se assim eu botava que tinha desconto pro download na porção. Mas, cara, eu acho que... quesito criatividade, o Luiz Paulo ele foi pro óbvio, enquanto o Vivaco foi pro mais inusitado. Eu não esperaria um vendedor de poção, sem falar no fato de que a gente precisa de um editor pra Logios. Mentira, não é esse motivo. Eu acho que o Vivaco foi o mais criativo nesse sentido, inclusive criando uma moeda corrente. Então meu voto vai para o Vivaco. Luiz Paulo, em compensação pelo seu espírito esportivo, eu vou te dar 100 mil acones. Nós temos então a maior lavada do Gamerdome até hoje. 160 a 40. 160 a 40. É melhor do que perder de 10 a 0. É verdade. Olha só, cara, esse foi o Gamerdome de longe com mais acertos, né? Nossos placares antes estavam tão tímidos. Estavam mesmo, cara. Eu acho que os gamerdomísticos estão melhorando, cara. Eles estão, né, constantemente melhorando suas técnicas aí. Vamos ver o que virá depois, né? Alguma consideração final, Luiz Paulo? Ronaldo. Pois é, né? Luiz Paulo, você tem que dar um atestado de que não houve marmelada. Fica com medo, gente. Vivaco, alguma declaração final? Bom, para de enrolar, porque senão eu vou ter que editar esse programa depois. Então é isso aí, parabéns, Vivaco, nosso vencedor de hoje. Parabéns, Luiz Paulo, pela excelente participação. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela participação de todos. Fiquem ligados, né, cara? Vocês nunca vão saber quando a gente vai precisar de uma pessoa extra pro Gamerdome. Pois é. Mas o Vivaco vai sempre estar aqui no domingo, por isso que eu Tenho medo. Olha só. Então é isso aí, muito obrigado pela participação de todos e o Gamerdome fica por aqui. Mission failed. Pesada, Diego!